cosmos, céu a céu, direções. Os astros atuam como espiões. A miragem, meus olhos, no abismo traiçoeiro. Nervos doentios, remédios caseiros. Demências, desprezadoras do bem. Sobre evidências, da sombra de alguém. Estou no mundo em pausa, da parte viva um impulso. É possível chegar à capela trilhando outro percurso. Grãos de loucura, fissurada, mitologia. Um mundo sem escolhas, não causa nostalgia. Se situar na matilha, o amor, imaginar, não ver. Tô apenas tentando me perdoar. Uma placa de aviso, li nos olhos o fogo. A partir daqui, cuidado com os lobos. Cego profético, própria dimensão. Sem doutrina esquizofrênica, concepção. Como justificar meus escritos pra Deus em lúcidos cristais? O vinho, eu, idólatra do existir. Com seus crimes pessoais, forças de um corpo, a procura de paz. Por dever ou por culpa, meu medo da tempestade. A friagem da alma do outro lado da porta da insanidade. Da lógica, a ilusão. Meus fantasmas caminham em forma de procissão. Não sei porquê. Não sei porquê. Insisto em chorar. Oh, oh, só mais um meio. Um meio de escapar. Não sei porquê. Enfrentamento de coisas que brotam da mente. Suplicar respondida, coisas do meu carretel. O caos retorna ao beijo, coisas abaixo do céu. A mais dura atitude de um raro escritor. Vítima do próprio contexto, impedido de horror. Delirante lua, ao dia claro. E minha sanidade entregue ao minotauro. Como o vento entregue, a própria ação de soprar. Abraços convulsos, amor, vem me abraçar. O suficiente pra suportar os passos num assoalho. A cólera desaba no corpo magro e falho. Meus escrúpulos e a castidade dos pássaros. Excesso dos dias no gesto de um bárbaro. Ingerindo calendários, mesmo sem o sentir. A flor também é ser, é necessário seguir. Ainda tenho intuições e memórias, inclinado ao significado da história. Nas estrofes amei, mas confesso a custo. Súbito uma senhora acabou me dando susto. A verdade, era o nome dessa senhora. Corrobora, me adora e minha atenção ela implora. Em Deus busco força pra suportar a existência, mesmo assombrado pela demência. Não sei porquê, insisto em chorar. Oh, oh, só mais. Habitados em meu coração. Nos cômodos do meu espírito vagam a impermanência e o instante, meus fantasmas e também meus sonhos.